Na noite de sábado, por volta de 21 horas e 50 minutos, policiais militares foram acionados pelo telefone de emergência. A informação dava conta de que um corpo estaria na Avenida Beira Rio, área denominada Favela do Bambu. Área extremamente escura, de difícil acesso para quem está indo da região da Ponte da Amizade para o centro, pois é uma pista sem sinalização, curva e escura. Bem no meio de uma destas curvas estava o corpo de um homem caído, cercado por cápsulas e pistola calibre 9mm. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Criminalística, Delegacia de Homicídios e Instituto Médico Legal. Com a perícia foi identificado o corpo de Douglas Henrique Vargas Mengetz, 19 anos. A perita concluiu que ele sofreu pelo menos 19 disparos de arma de fogo, sendo que ele possuía na cintura um revólver calibre 38, municiado com 4 cartuchos intactos. Segundo informações, a vítima vinha sofrendo ameaças, pois recentemente teria sido preso na capital paranaense com uma carga de entorpecentes. E o dono da droga estaria cobrando o vacilo, como se diz na gíria policial, do indivíduo que perdeu. Depois da perícia, o corpo de Douglas Henrique foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, onde passou por exames de necropsia, foi liberado para sepultamento. A mãe dolorosamente acompanhou todo o processo e, desesperada, permaneceu ajoelhada no meio do asfalto quando as forças de segurança se dissiparam. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.